leitura de contracapa. A série Reencontro Literatura oferece aos leitores os maiores clássicos da literatura universal, recontados por escritores de talento. Um roteiro de trabalho acompanha o livro. O futuro do jovem marinheiro Edmond Dantès parece promissor. Fora nomeado capitão do navio Faraó e estava prestes a se casar com sua noiva Mercedes. No entanto, a conspiração de três inimigos invejosos ocasionou sua prisão por 15 anos e seu destino mudou completamente. O que ninguém esperava era que ele conseguiria sair da prisão com uma sede de vingança que não pouparia nenhum dos responsáveis pela sua tragédia. A partir dos 12 anos.